mulher também pode. Tá de giro, rangando em cima do tijotão do mal. É brum, brum, brau, chamando no grau. É brum, brum, brau, chamando no grau. É brum, brum, brau, chamando no grau. Brum, brum, brau, chamando no grau. É brum, brum, brau, chamando no grau. E detenha aos nossos inimigos para que eles possam presenciar de perto a nossa vitória. Manda aí! Mulher, até o dia clarear. Quica na pica, mulher, até o dia clarear. Ô, ô, novinha, pode sentar. Ô, ô, novinha, pode sentar. Quica na pica, mulher, até o dia clarear. Quica na pica, mulher, até o dia clarear. Só porradão, só socadão, na bundona na novinha. Só socadão, só porradão, na bundona da novinha. Grita, sonhadinha. 24x48. Olha que é da hora. Pega as piranha, depois ele joga fora. Ô, novinha, pode sentar. Ô, ô, novinha, pode sentar. Quica na pica, mulher, até o dia clarear. Quica na pica, mulher, até o dia clarear. Ô, ô, novinha, pode sentar. Ô, ô, novinha, pode sentar. Quica na pica, mulher, até o dia clarear. Quica na pica, mulher, até o dia clarear. Só porradão, só socadão, na bundona, na novinha. Só socadão, só porradão, na bundona, da novinha. Vou botar tranquilinho, tá? Eu deitado na minha cama, Netflix, na TV. Várias mensagens chegando e nenhuma era de você. Eu tô doido pra te ver, o meu corpo quer te ter. Na madruga, eu na recaída, tive que chamar bebê. É que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar. Mac, Mac no escuro, em depois na pura. É que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar. Mac, Mac no escuro e depois uma puta é arrumar. Se você quiser eu te dou o mundo, mas senta com tu. Se quiser eu te dou o mundo, mas senta com tu. Se você quiser eu te dou o mundo, mas senta com tu. Tchutchuca, tchutchuca vem. Tchutchuca, tchutchuca vai. Tá embrasando sem ninguém. Vem jogar o bundão no pai. Tchutchuca, tchutchuca vem. Tchutchuca, tchutchuca vai. Tá embrasando sem ninguém. Vem jogar o bundão no pai. Eu no camarote muito louco. O Rick desceu pra pista. As meninas ficou doida. Começou a correria. Tá fobada, vem tranquila. Tá um cedadão na minha. Tá fobada, vem tranquila. Tá um cedadão na minha. Tá fobada, vem tranquila. Pra dar um cedadão na minha. Segurando o caralho. Eu deitado na minha cama, Netflix, na TV. Várias mensagens chegando e nenhuma era de você. Eu tô doido pra te ver, o meu corpo quer te ter. Na madruga, eu na recaída, tive que chamar bebê. É que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar. Mac, Mac no escuro, em depois na pura. Eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar. Mac, Mac no escuro, depois uma puta é arrumar. Se você quiser eu te dou o mundo, mas senta com tu. Se quiser eu te dou o mundo, mas senta com tu.

Ryan Mix, detona. Não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Não, não dá pra namorar. Namora não dá, namorada não. Coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Pinto canetinho, quer vir o fim. Não dá pra namorar. Eu fui dar um rolé, eu bebi. Eu cheguei com uma garra de batom na minha cara. Mais uma vez terminei com minha namorada. E dessa vez ela não tá errada. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Não, não dá pra namorar. Namora não dá, namorada não. Não, não dá pra namorar. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Fogo, fogo no puteiro, tá pegando fogo, fogo no puteiro. Chama o Gugu e o Pierre que agora nós é bombeiro. Chama o Gugu e o Pierre que agora nós é bombeiro. Chama o Gugu e o Pierre que agora nós é bombeiro. Aê, virei bombeiro, apago o fogo das de feta. Virei bombeiro, apago o fogo das de feta. Minha profissão é salvar vida de buceta. Minha profissão é salvar vida de buceta. Minha profissão é salvar vida de buceta. Vou apagar o fogo da sua buceta. Fica tranquilinha que eu vou sacar da mangueira. Vou apagar seu fogo, vou apagar seu fogo, vou apagar seu fogo. Mas me disse é emergência. É emergência? É emergência? É emergência, toda vez que tá com fogo na pica você senta. É emergência? É emergência? É emergência? É emergência, toda vez que tá com fogo, na pica você senta. Toda vez que tá com fogo, na pica você senta. Tá pegando fogo, tá? Tá pegando fogo, tá? Tá pegando fogo? Tá de brincadeira? Bota a bucetinha aqui na reta da mangueira. Bota a bucetinha aqui na reta da mangueira. Bota a bucetinha aqui na reta da mangueira. O DJ Guga vai cuidar, o Pierre vai cuidar. Esse é o nosso dever. Te proteger e cuidar da sua segurança. Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Ela tá de brincadeira com a minha cara. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Transava todo dia, tu se fudeu, agora tu tá depressiva. E quer ser minha amiga, e quer ser minha amiga. Vai tomar no seu cu e na bucetinha. Vai tomar no seu cu e na bucetinha. Vai tomar no seu cu e na bucetinha. Já aproveita o embalo, vai pra casa do caralho. E vai se fuder, e vai se fuder, e vai se fuder. Quer me dar buceta, traz uma amiga com você. Quer me dar buceta, traz uma amiga com você. Quer me dar buceta, traz uma amiga com você. Afilando, tu não deu valor. Afilando, tu não deu valor. Posso até ter vacilado, mas picar nunca faltou. Então tu para de chorar, para de chorar.